Uma boa noite a todos. Boa noite. Abre aí a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 5 ao verso 6. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: andando como ele andou. Então vamos ler 1 João, capítulo 2, versos 5 a 6. E a Bíblia diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. Vamos orar então para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado por podermos invocar o teu nome, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa neste momento, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. João aponta para alguém que ele chama de ele. E quando você vai estudar o contexto todo, você percebe claramente que João está falando de Jesus Cristo. E que nós devemos andar como Jesus Cristo andou. A Bíblia fala da caminhada de Jesus sobre este mundo. Foi uma caminhada de obediência ao Pai, foi uma caminhada de fé, foi uma caminhada onde Ele fez o bem, onde Ele amou, onde Ele perdoou, onde Ele foi instrumento da palavra de Deus, dos milagres de Deus, da obra de Deus. E assim também nós devemos andar. Mas sabe, Jesus salvou o mundo na caminhada dele, na cruz. E a gente se sente assim, muito diferente dele. E quando a gente ouve que a gente deve andar como ele andou, possivelmente muitos de nós vamos interpretar isso de forma equivocada. Muitos de nós não vamos entender isso, vamos sentir que isso não é verdade, que isso não é possível. Mas a verdade é bem diferente. Por um outro lado também, aqueles que acham que não, vamos ser igual ele foi, vamos fazer o que ele fez, também às vezes cometem equívocos em entender isso e em praticar isso nas suas vidas. Então vamos entender esse texto. E vamos voltar para o verso 1 do capítulo 2. Vamos entender então esses seis versos, desde do verso 1 até o verso 6. E os versos 1 e 2 a Bíblia diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A Bíblia diz para a gente andar como Jesus andou, para a gente ser gente como Jesus. É colocar o exemplo de Jesus diante de nós e caminhar para seguir esse exemplo. Então, se Jesus pregou, a gente deve pregar. Se Jesus amou, a gente deve amar. E se Jesus não pecou, o que a gente tem que fazer? Não pecar. Bem simples e bem complicado, não é? Bem simples e bem complicado. E João, usado pelo Espírito Santo, vai dizer: olha, a gente está escrevendo essa carta para que você não peque. Interessante. Esse é o objetivo. E quer dizer o seguinte: você pode ser mentiroso ou mentirosa? Pode. Esse mundo está cheio de gente mentirosa. Mas que você não seja mentiroso ou mentirosa. Não peque. Está entendendo? Agora, pecar não é só mentir. Concorda comigo? Às vezes a gente pode não ter o pecado da mentira, mas tem outros pecados. A gente poderia enumerar vários pecados: falta de amor ou falta de fé, transgressão desse ou daquele mandamento, seja no pensamento, seja nas palavras, seja nas atitudes, inclusive em alguma negligência, porque a Bíblia diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Tiago 4, verso 17. Ou seja, pecado não é só a coisa errada que você faz, é o certo que você não faz. E a gente percebe assim que pecado é uma coisa complicada. Porque a mesma palavra pecado, ela pode significar coisas bem diferentes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Espancar a mãe é pecado? Que absurdo, né? A Bíblia diz para a gente honrar o pai e a mãe. Transgredir a lei de Deus é pecar. Quem está espancando a sua mãe, batendo mesmo, sabe? Soco, tapa, chute, paulada, sei lá, tiro, matar a mãe. É uma coisa assim, é uma transgressão horrorosa, horrível. Entende? Quanto é pesado, é um pecado. E aquela fofoquinha bem pequenininha. Então você percebe que a palavra pecado, ela significa assim, uma transgressão horrível, mas ela também pode significar uma coisa pequenininha. Uma fofoquinha, uma mentirinha, uma imoralidadezinha. E o objetivo é não pecar, tanto nos pecados grandes, quanto nos pecados, entre aspas, pequenos. Aí a gente pensa assim, bom, ok, vou me preparar então, eu vou não pecar. E peca. É a realidade de todos nós. Aí a gente pensa assim, agora eu vou ficar desesperado, né? Não tem salvação mais para mim. E aí João diz assim, eu escrevo para que você não peque. Mas caso alguém pecar, lembra que nós temos um advogado. Jesus é um advogado infinitamente melhor para nos defender. Agora, Jesus ele é um advogado interessante. Para defender a nossa causa, ele não mente para o juiz. Ele não diz assim, não, Ezequiel é um pastor assim que não tem pecado. Não, ele vai lá para o juiz e conta todos os pecados de Ezequiel, até aqueles que ninguém viu. Olha, juiz, ó pai, o Ezequiel tem pecado que ninguém viu, lá no coração dele, lá na mente dele, lá no caráter dele. Esse é o advogado. Ah, então está condenado, Ezequiel. Lembra que o seu advogado é a propiciação pelos seus pecados. E será que você entende o que é propiciação? Através do que Jesus Cristo fez na cruz, o Deus que disse para a gente não mentir, para a gente não fazer fofoca, para a gente honrar o pai e a mãe, para a gente não pecar, através do que Ele fez na cruz, Jesus, esse Deus que manda a gente não pecar, Ele se torna propício aos pecadores, Ele se torna nosso amigo, Ele se torna nosso Salvador, Ele se torna o nosso Pai, aquele que nos aceita, aquele que nos ama e aquele que não nos condena pelos nossos pecados, pelos quais a gente merece condenação. Está entendendo mais ou menos como que funciona a questão? E como é que Jesus faz essa propiciação? Ele carrega sobre si os nossos pecados. Aí você pensa assim, mas nós somos muito especiais, não somos? Muito mesmo, nós? Poxa vida! Esse mundo inteiro, um Deus santo, maravilhoso, todo-poderoso, onisciente, louvado pelos anjos, Ele vem para resolver o problema dos meus pecados, tanto um quanto o outro. Mas não é só dos nossos, é dos pecados do mundo inteiro. Você leu comigo aí na Bíblia? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. E é por isso que a gente pode fazer uma missão Caleb, sabia? Porque aí você vai bater na porta de um cara que bebe cachaça, e a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o céu. Aí tu vai bater na porta de um camarada que trai a esposa, e a Bíblia diz que os adúlteros não vão para o céu. Aí você vai bater na porta de um político que desvia o dinheiro da prefeitura, do governo federal, e a Bíblia diz que ladrão não vai para o céu, mas a Bíblia também diz assim, tais foram alguns dentre vós, mas vocês foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, e agora o ladrão, ele é perdoado e transformado, e ele não rouba mais. Agora o adúltero, ele é perdoado e transformado, e ele não adultera mais, ele não vive para o sexo. E agora o mentiroso é perdoado e não mente mais. Está entendendo a questão? E nesse processo Deus vai transformando a nossa vida. E Ele vai transformando gente pecadora em gente salva, em gente correta, em gente como Jesus. Para viver fiel, não é para viver infiel, ok? Agora, diante dessa mensagem, a gente pode abrir para vocês a realidade do mundo cristão. Olha aí os versos 3 e 4 do capítulo 2. Isto posto, a Bíblia diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Todo mundo é pecador, todo mundo já pecou, e todo mundo comete algum tipo de pecado. Alguns maiores, outros menores aos nossos olhos, mas tudo é pecado. E essa mensagem é uma mensagem universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. A Bíblia só conhece uma exceção a essa regra: Jesus. Jesus nunca pecou. Nem no que pensou, nem no que falou, nem no que fez, nem no que deixou de fazer. Perfeito. E a mensagem é universal: todo mundo pecou, todo mundo peca. E aí vem toda aquela história, né? Então ele morre pelos nossos pecados e tal, para nos perdoar e nos transformar. Essa mensagem, ela é gostosa de ouvir, porque ela supre uma necessidade humana, que é a necessidade de perdão. Quem erra, precisa ser perdoado. E o Evangelho vem trazer esse perdão. E aí tem um montão de gente que diz, ah, eu aceito. Eu aceitei o Evangelho. Recebi o perdão dos pecados. Amém. Só que no meio dessas pessoas todas que dizem que aceitaram o Evangelho, existem dois tipos, duas classes de pessoas. Existem algumas que dizem assim, eu aceitei o perdão para poder continuar mentindo. Ó, Senhor, eu aceito o perdão da minha mentira, Senhor, me perdoe, para que eu continue mentindo. Essa é a lógica de alguns. Já que existe perdão, eu posso mentir, porque mais cedo ou mais tarde, tranquilo, né, mentir. Se eu mentir, eu vendo mais. Se eu mentir, quem sabe eu possa criar meus filhos assim, do jeito que eu quero mais. Se eu enganar eles, que tem um monstro lá no armário, para eles não abrir o armário, sabe, essas coisas. Eu tenho que enganar o meu filho para ele não abrir aquele armário, para ele não beber água sanitária, tipo assim. Eu não quero contar para ele o que é água sanitária, que ele vai morrer. Não, eu quero fantasiar, olha, filho, tem um monstro aí, filho, olha, não encosta nisso aí que o monstro pega você. Pronto, você já mentiu, acabou, falou mentira para teu filho. Enfim, e tem pessoas que pensam assim, ah, Senhor, me perdoa a mentira para eu continuar dizendo isso para meu filho, para eu continuar mentindo, para eu continuar fazendo. Aí a Bíblia diz assim, aquele que diz que conheceu Jesus, que é aquele que perdoa o pecado, mas quer continuar vivendo em transgressão aberta, deliberada e tudo normal, não conhece Jesus. Jesus, ele perdoa pecados terríveis. Quer um exemplo? Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo, apóstolo. Esse homem mandou matar a gente, um assassino, se fosse no nosso mundo aqui, estava na cadeia. Só tem gente boa lá na cadeia, né? Os mais santos do mundo estão na cadeia, inclusive, né? Paulo era desse tipo, e Jesus perdoou ele, mas para ele continuar fazendo o que ele fazia antes? Não, para transformar a vida dele, e transformou, de fato. Paulo nasceu de novo, Paulo foi um cristão, gente como Jesus. Portanto, se nós somos cristãos verdadeiros ou não, o teste é prático, não é teórico. Para saber se você é um cristão ou uma cristã, não basta eu fazer uma prova. Quem escreveu Evangelho de Mateus, aí você escreve embaixo, Mateus, pronto, você é cristão, você já... Ah, o que está escrito em Mateus 5,48? Sede perfeito, nossa, você conhece a Bíblia. E daí, o diabo também conhece. Ah, você entende que a prova não é teórica, a prova é o quê? Você ama as pessoas? Aí você é cristão. Você guarda os mandamentos de Deus no seu coração, na sua mente? Quando você erra, você apela para o advogado e diz, me perdoa para mudar minha vida? Para tirar de mim a mentira, a fofoca, pornografia, a maldade, o roubo, sei lá mais o quê? Alguma coisa de pecado que possa haver no meio de vocês? Ou de nós? Se você pede perdão, a Bíblia promete perdão perfeito. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você quer ser perdoado? Quer ser purificado? Se você quer, você é um cristão de verdade, você é uma cristã de verdade. Mas se você não quer, não tem o que eu possa fazer por você para evitar que você vá para o inferno. Essa é a escolha. E não é uma escolha legalista do tipo assim, eu vou escolher obedecer para ser salvo. Não, não. Você já desobedeceu uma vez, pelo menos, na sua vida? Já está condenado. E Ele pode te livrar. Ele é o único que pode te livrar. E se você quer obedecer daqui para frente, é por Ele, pela graça dEle, pelo poder dEle, por amor a Ele, pelo que Ele fez com você. E aí, a gente vai poder andar como Ele andou. Pensa um pouquinho na realidade da sua vida, não tanto para o futuro, mas para o presente. Você tem andado como Jesus andou? Se você tem andado, eu vou dizer para você assim, parabéns, persevere, vá até o fim, sabe, persevere até o fim, será salvo, continue assim, esse é o caminho, andai por ele. Mas se de alguma forma você sentir pelo Espírito Santo, pela tua própria consciência, que você não tem andado como Jesus andou, peça perdão a Deus, peça transformação a Deus, seja honesto e honesta com Deus, e Deus vai perdoar para salvar e purificar a vida de vocês. Porque esse foi o exemplo que Jesus nos deu. Jesus, ele também confessava suas fraquezas, vocês sabiam disso? Jesus, ele não tinha fraquezas assim pecaminosas, né, de pecado. Mas Jesus disse assim, eu só faço o que o Pai manda, eu por mim eu não posso. Olha o exemplo de Jesus. Eu faço é o que o Pai manda, eu falo é o que Ele fala. Eu não falo por mim mesmo, eu falo o que o Pai me enviou, que o Pai me disse para eu falar. Então, essa é uma submissão. Jesus está dizendo assim, olha, humanamente eu sou fraco, eu sou menor, o Pai é maior do que eu. Confesse a você, o seu, a sua fraqueza, e no seu caso isso inclui pecado. Diferente do que acontecia com Jesus, mas Ele é o exemplo. Ele se colocava abaixo do Pai, se coloque abaixo do Pai. Diga para Ele que você quer o perdão e a graça dEle, para você ser gente como Jesus, gente que ama, gente que perdoa, gente que guarda o sábado, gente que é fiel em relação a tudo na vida. Existem certas perguntas que os pastores fazem, que têm respostas bastante óbvias, se eu perguntar aqui, né? Quem quer ser uma pessoa que anda como Jesus andou? Eu creio do fundo do meu coração que todos vocês vão levantar, ou vão vir à frente, ou vão levantar a mão, vão fazer o que eu pedi para vocês fazerem. Mas o apelo hoje é um pouco diferente. Eu não quero que vocês façam nada aqui dentro. Levante a mão, venha à frente, ajoelhe, chore. Eu quero que lá na rua vocês andem como Jesus andou. Pode ser assim? Eu sei que é um desafio para vocês, é um desafio para mim. Nós somos pecadores e Jesus não é pecador. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Se entregou por nós para nos dar a vida eterna, para nos dar o perdão. E Ele vai fazer isso por nós, pela graça infinita. Amém por isso, amém? Amém. Vamos levantar e vamos fazer uma oração. Papai do céu, eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a andarmos como Jesus andou, Pai. E nós te pedimos, Deus, que pelo poder da tua graça, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê poder do Espírito Santo para cumprirmos essa tua ordem, Pai. Nós não queremos andar como Jesus andou, Pai, só uma vez por semana. Só um culto por semana, só uma semana de oração. Mas nós queremos andar como Jesus andou todos os dias, Pai. Amando as pessoas, perdoando as pessoas. Nos afastando do diabo, do pecado, das coisas ruins. E sempre estando prontos para ajudar, abençoar as pessoas que estão no nosso caminho, Pai. Senhor, dá-nos a tua graça para isso. Fica conosco. Hoje e para sempre, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.